Salvador, Jet Papá, livre a frequência no pátio 3, posição 3, grato, boa noite. Seguinte, boa noite, Whisky Juliette Papá. Portugal 020, suit frequency, Recife Center, 125, decimal 45, backup 126, decimal 85. 125, 45, 126, Portugal 020. Boa noite, obrigado. Boa noite. Telé 6258, reduz a velocidade 250, número 2 na próxima. Objeto 5827, agora Centro Recife, 251, aperta 3325, bom voo. 51 no 3325, tenha um excelente domingo, senhor, 5827. Desce para 2 mil pés sem restrições de altitude, altímetro na 0 na 3. Descendo para 2 mil pés, 1643. 606, contato radar, desfase nível 06030, chegada. Chegada 6258, desço para 3.000 pés, altímetro 9093, sem restrição de altitude. 06, desço para o nível 050. 050 para o 606. Utilizando no 643. 643, componente final de LS Extraction, turno aí desse mamê com o pulso. Vai ser uma torre 118,5 ou no 643. Xanã 6258, desço 2000 pés, utilizando final de LS Extraction, estabilizando. Gol 16643, estabilizado na final da pista 10, com trem baixado e travado. Gol 643, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso na 10, vento 120 graus com 10 nós. Livre pouso na pista 10 com 1643. M6258, reduz para velocidade de aproximação, complete na ILS Acceleration, turn 8, desse momento, bom pouso. Complete, com 2 detention na 6258. Jané, boa noite, tráfego já avistado, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Vai dar pista livre, Jané, deixa eu ver. Prossiga. 3891, contato radar autorizado, chegada bom, se desça para o nível 080. No solo aos 41, agilize o quanto possível, libera a direita, na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o 04. Alfa, Juliette, 04, Alfa, repartir. Gol 606, desse 2000 pés. Metro 90 na 3, sem restrição de altitude, autorizado na ILS, faça estabilidade. Ok, autorizado 2000 pontos, a porta não estabilizado, o voo no 606. Teve posição no 06 na 62, 50. Sete na 4, desce para 3000 pés, ajuste na 0 na 3. 3000 com 10, 13, com 17 na 4. O voo 17, 13. 4 manter a restrição de 5 mil, sabe, senhor? Livre da restrição, 7/4, de altitude. Livre da restrição, Golo, 7/4. Boa noite, 05, Natal, 370, já aprovado, só um minuto, seu Golo. Guardado. Oxené 6258 no solo aos 43, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette até o portão 11. Alfa, Juliette, portão 11 na sua escuta, Oxené 6258. Confirmando o portão 11. 11, Oxené 6258. Voo no 805, cópia. Yeah. Autorizado Natal, nível 370, via UP Zulu 10. Decolagem da pista 10 após a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, aciona 5077. Portão 01 no chama pronto, voo no 805. Salvador, Otan 3152 no 07, para cópia Maceió, nível 330. Então 3152, ciente Maceió, tem o 330 já aprovado, solicita o 37? Negativo, 330 para ótimo. Dan 3152, autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió. Decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle 119.35, aciona 5102. Autorizado 330 para Maceió, decola da 10, curva esquerda. Perfil saída Puca, transição Aru. Intercepta voa Orago, Upper Whisky 58, até Maceió. Transponder 5102 e controle 119.35. Correto, a rota Upper Whisky 58 até Orago e após direto Maceió, portão 07, chama pronto, 3152. Afirmativo, Upper Whisky 58 Orago e depois voa Maceió. Chamarei para pushback na 3152. Bono 606, estabilizado ILS. Complete final ILS, chance por noite, esse momento, bom posto. 1186, Bono 606. Salvador, Bono 606, a 3.5 metros de Bono 606, ciente, já avistado, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado, Bono 606. Atrapalha. 2103, autorizado sinal ILS, forma estabilizada. 2013, autorizado ILS, forma estabilizado. Voo 97, Europass. Voo no 606, ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 099. Autorizado pouso, voo no 606. Autorizado, voo no 805, chama táxi. Gostaria de táxi, 805. .062, desce para 3.000 pés, altímetro 1.092, livre e restrição de altitude intacta. 3.000 autorizado, estado 1.2, livre da restrição de intacta, 4.062. Voo no 606 no solo 52, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, correção. Prossegue Alfa e reporta para ingressão na Taxi Juliette, voo no 606. Livrando direita na sua escuta, na Alfa, aguardando para ingressar na Juliette, voo no 606. Todo trem na aproximação, curva direita pro 230, limite será o QD Mike no 01 na MDV 5, desça para 3.000 pés, ajuste no 092. Complete final ILS, X-Ray, chame turno 8, decimal meio, bom ponto. 18, 2.000, obrigado, boa noite. O 4062, desço para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X6, forma estabilizada. 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, 4062. Lado direito, a Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 012, gol no 805. Na 05, perdão, na 805, livre e táxi. Direita Alfa, ponto de espera, reporta ali pronto. Oi, Salvador, boa noite. O voo 17, 14, passou Índia Serra, estabilizado e adiante. 1714, boa noite, já avistado, cheque 3. Baixado, checado, senhor. Gente, 1714, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 099. Livre pouso na 10, gol 1714. Juliette até o 03, Bono 606. Mas eu desço a 2.000 pés, altimetro 1012 para interceptar o curso localizador, curva à esquerda para o 150, forma estabilizada. Azul 4062 estabilizado lá no ILS, tá? 10. Para final ILS, chame o turno 8.6, bom ponto. 18.6, boa. Gol 1714 no solo 57, libera direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette. Gol 1714. Direita na sua escuta, Alfa, repórter da Juliette, voo 1714. Boa noite, Azul 4062, está estabilizado no ILS 10. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação.